diáspora. Sexo. Cidade. Papel. Cinzeiro. Impossível. Segurança. Afeto. Coletivo. Detalhe. Música. Resto. Salto. Mesa. Celular. Vendido. Foi meus olhos. Sempre vivos, sempre vivos.